Maravilha, maravilha. Vamos em frente. A minha querida Alessandra Souza, em Berilo, Minas Gerais. Não perde o programa. Um abraço, Alessandra Souza, Vilma Fernandes, meu amigo Gomes, todos vocês, amigos, ouvintes da Arai FM, em Berilo, no Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado, viu? A minha querida Camila Martins, em Paracatu, em Porangatu, Goiás. Porangatu, no Estadão de Goiás. Camila Martins, todos vocês, amigos de Porangatu, no Estadão de Goiás. Um abraço, meu amigo Ivan Vieira, do Celino Carvalho, todos vocês, amigos da Serra Dourada FM em Trombas, cidade próxima a Porangatu, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo com muito sucesso. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre, viu? Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Cristiano Araújo canta, Cê Que Sabe. Mundo Sertanejo. Amor, tem uma coisa pra te contar. O que temos pra hoje é saudade. Mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Foi ontem, mas eu já sinto vontade das bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos estão começando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, oh, oh. Cê que sabe, amor, se a gente fica junto ou dá um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh. Cê que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto do coração. Tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos tão comichando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, oh, oh, oh. Cê que sabe, amor, que a gente fica junto ou dá um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh. Cê que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. Oh, oh, oh. Cê que sabe, amor, eu te espero. Oh, oh, oh. Cê que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. Coração, nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. O que temos pra hoje é saudade. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, muito bem. Já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Kleber, o Kleber, Kleber, Rádio Terra FM em Uberaba, Triângulo Mineiro, exibindo o nosso programa. Vamos em frente. Paola Fernandes canta, Não Fui Eu. Foi você quem procurou, quem partiu um coração, não fui eu. Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo que regou, não fui eu. Não fui eu. Eu sei. Se alguém me perguntar

chorou de quem que ela chorou. Ela chorou de amor, ela chorou de amor. De quem que ela chorou, de quem que ela chorou. Ela chorou de amor. Muito bem, Mundo Sertanejo segue trazendo muitos alunos para vocês, muitas músicas bacanas no seu rádio, né? Meu amigo Aloysio Campos, todos vocês amigos aí da Brígida FM, no município de Orocó, no Estadão do Pernambuco. Muito obrigado a todos vocês da equipe da Brígida FM, nossa parceiraça, exibindo nosso programa com muito sucesso, né? Muito obrigado pelo carinho de sempre, a minha querida Ezenida Silva em Roda Velha, Bahia, Rádio Destaque FM, exibindo o nosso programa. Ela pede para mandar alô para suas amigas, a Vânia, a Ana Paula, a Érica, o Dadá, a todos vocês, muito obrigado, viu? Aí de Roda Velha, no Estadão da Bahia, audiência fantástica. Samuel Floresta, Rádio Dia HD, Uberlândia, Minas Gerais, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Aí meu amigo Júlio Dart, em Roda Velha, um abraço a todos vocês. O doutor e o botequeiro. Pergunta se eu quero beber mais. O doutor até me atende, mas cobra de andado. O botequeiro me vende e ainda deixa fiado. Toda vez que eu vou ao médico, ele me enche o saco. Me fala um monte de coisa, diz que eu tô muito fraco. O botequeiro me diz que eu sou um cara de sorte. Sempre me enche a bola, diz que eu tô muito forte. Doutor ou botequeiro, prefiro o botequeiro. É ele que me alegra, entende o meu desespero. O doutor só me entristece dizendo que eu tô mal. E que se eu não me cuidar, vai me internar no hospital. Eu sei que o doutor tá certo, o botequeiro também tá. Mas os dois são necessários pra vida continuar. Sanfoneiro. O doutor não faz fiado, o botequeiro faz. E ainda me pergunta se eu quero beber mais. O doutor até me atende, mas cobra adiantado. O botequeiro me vende e ainda deixa fiado. Toda vez que eu vou ao médico, ele me enche o saco. Me fala um monte de coisa, diz que eu tô muito fraco. O botequeiro me diz que eu sou um cara de sorte. Sempre me enche a bola, diz que eu tô muito forte. Doutor ou botequeiro, quero ver, hein? Prefiro o botequeiro, é ele que me alegra, entende o meu desespero. O doutor só me entristece dizendo que eu tô mal. E que se eu não me cuidar, vai me internar no hospital. Doutor ou botequeiro, última chance, hein? Prefiro o botequeiro, é ele que me alegra, entende o meu desespero. O doutor só me entristece dizendo que eu tô mal. E que se eu não me cuidar, vai me internar no hospital. Eu sei que o doutor tá certo, o botequeiro também tá. Mas os dois são necessários pra vida continuar. Abre o olho, rapaziada.